Bom, pessoal, voltamos então agora para o bloco da Sprint Cup para falar aí da XZ355 que aconteceu no domingo. Uma corrida muito boa, uma corrida bem movimentada, bem melhor do que a corrida do sábado da X-Men Series, né? Começou muito bem a corrida, só para fazer um recap aí de como foi o domingo, né? Logo pela manhã, por volta de 11 horas da manhã, aqui no Brasil, teve uma coletiva onde que a Furniture Hall Racing, né, acabou anunciando o seu segundo carro, que terá o Eric Jones no volante do Toyota 77, como já falamos, né, até mencionei no bloco da X-Men Series, e vamos falar no próximo bloco, o patrocínio para 22 corridas da 5 Hour Energy, né, o energético lá nos Estados Unidos, uma marca bem conhecida. Depois aí tivemos mais alguns eventos aí, né, durante o início da corrida. Só para lembrar a vocês, o Matt Kenseth fez sua largada de número 600, né? A primeira largada dele seria em Talladega em 1998, mas ele acabou não se classificando na corrida, então foi Dover no mesmo ano. O Jeff Gordon também fez a sua largada de número 800, né? Ele que se aposentou com 797 largadas, hoje fazendo a sua corrida 800 com o carro 88. A primeira foi em Atlanta, 1992, que é aquela corrida clássica histórica, onde que muita coisa aconteceu, né? A última corrida do Richard Petty, o título do David Allison, foi com certeza um grande final de semana lá em 1992, essa corrida em Atlanta aí. Bom, comecinho da corrida, logo no comecinho, nas primeiras voltas ali, o Gordon acabou acertando o Austin Dillon, né, estragou o carro dele. O carro do Austin Dillon também deu uma estragada boa, mas seguiu a corrida. Depois tivemos o Larson e o Sturge erraram a freada da bus stop, né, os dois passaram reto, foi do momento ali dos dois ali. Eles também tiveram problemas na sexta-feira, né, teve uma perseguição entre os dois aí. Depois, até na hora que desceram do carro, o Tony Sturge foi lá conversar com o Kyle Larson, e na corrida também tiveram problema mais uma vez. Bom, depois o que chamou atenção durante a corrida foram as punições nos pits, né? Foi um número muito alto de punições, só para relembrar, a do AJ Allmendinger, do Carl Edwards, do Jimmy Johnson, o Joe Logano, o Ryan Blaney, o Eric Almirola também foi punido, o Jeff Gordon, o Jeff Gordon foi punido, o Ryan Blaney também foi punido, o Chris Buescher, né, que foi o cara depois do finalzinho, protagonista aí, que se envolveu no acidente, também foi punido. O Casey Kane também foi punido. Tivemos um número muito grande, pessoal, de punição nesse final de semana em Watkins Glen, né? Até se falaram, se saiu uma matéria sobre isso daí, né? Mas, sinceramente, eu não sei por que esse grande número aí de punições no final de semana. Esse número de tag de punições que veio caindo do decorrer do ano. Teve corrida que tivemos apenas duas punições, mas lá em Watkins Glen parece que o pessoal estava meio desatento e a punição rolou solta aí. Vários pilotos com corrida prejudicada devido às punições, e de certa forma traz uma emoção a mais para nós, né? Por exemplo, vimos Jimmy Johnson fazer recuperação, o Edwards também, o próprio Jimmy Mendinger, né? Eu vou até mencionar ele aqui daqui a pouco, como que foi essa reação dele. Então, assim, tivemos um grande número aí, mas a recompensa foi a batalha na pista para não levar-se uma volta, ou se levou volta, recuperar essa volta, né? Foram pilotos importantes, nomes importantes que iriam fazer, que seriam chave na corrida aí. Principalmente o AJ Allmendinger e o Kyle Edwards, tá, pessoal? Quero chamar a atenção aí, depois também tivemos um certo calorzinho um pouco mais forte ali entre o Kyle Busch e o Keselowski. Durante duas relargadas, o Kyle Busch estava forçando muito para cima do Keselowski. Na segunda ele foi mais prejudicado, o Kyle Busch, né, que acabou espalhando muito aí, ou ainda mesmo assim o Keselowski conseguiu ficar na frente dele. Mas é uma briga sadia, eu acho que essa é a briga que todo mundo quer ver. Ninguém quer ver os pilotos também aí sem se tocar, um tocando em reto tipo Fórmula 1, né? Foi interessante essa briga aí entre o Kyle Busch e o Brad Keselowski. O Denny Hamlin venceu, pessoal, acabou segurando a vitória aí. Ele segurou realmente nas relargadas aí, né? Então foi bem interessante a posição do Danny Hamlin. O Adrian Meading e o Larson acabou se tocando naquela última volta ali, cheio de problemas aí, né? Então o Larson terminou apenas na 29ª posição, uma posição que o complica no Chase, né? Não se complicou, mas a diferença de pontos dele com o Trevor Bayne caiu, e caiu consideravelmente, né? Agora é apenas 8 pontos a diferença entre ele e o Trevor Bayne. Falando um pouquinho do Adrian Meading, né, que ele foi punido na volta 26 por excesso de velocidade nos pits, né, ele pediu desculpas no rádio e falou pro pessoal: fiquem calma que eu vou recuperar essas posições perdidas. E ele foi lá, ele correu atrás mesmo e fez uma excelente corrida, terminou na 4ª posição, né, apesar de ter empurrado o Kyle Larson para fora da corrida na última volta aí, para fora da pista, perdão. Mas ele fez uma boa recuperação aí, o Adrian Meading. A vitória não veio, né, que seria uma grande oportunidade para ele vencer, já que ele tem um bom rate em road course, acabou não vindo, né? Mas também aí esse 4º lugar não foi a melhor posição dele no ano. Ele havia sido o 2º colocado em Martinsville, não sei se vocês vão lembrar. Lá ele fez uma excelente corrida e terminou também em Sonoma, que seria uma outra oportunidade para ele vencer, ela, apesar de ter largado a primeira fila na 2ª posição, né? Lá em Sonoma ele foi apenas o 14º. Depois tivemos aí uma briguinha entre o Keselowski e o Matt Truex Jr. O Keselowski acabou rodando o Truex Jr. aí nessa luta pela 2ª posição, e o Matt Truex Jr. acabou terminando na oitava posição, e o 78 perseguiu o número 2 batendo na traseira. E depois, logo que eles desceram o carro, o Keselowski foi lá tirar satisfações, mas foi bem tranquilo, uma conversa bem de boa, né, entre eles lá, não teve nenhum tumulto. Pensei que o Matt Truex Jr. iria para cima do Keselowski, mas isso não aconteceu. O Matt Truex Jr. que se mostra numa posição sempre de defesa, ele não gosta muito de caçar encrenca, diferente dos pilotos que gosta de ir para a briga. Se fosse um Tony Stewart, o pau ia comer. Se fosse um Matt Kenseth, o pau ia comer. Mas o Matt Truex Jr. foi mais tranquilo. Fez ali dentro do carro, ali durante na pista mesmo, deu um empurrão no Keselowski. Mas ficou por isso mesmo, ficou tudo tranquilo. Eu e ele vai até discutir sobre esse assunto aí mais profundamente, né? Eu, de certa forma, acho que talvez esse não é o estilo do Matt Truex Jr. de brigar. É, né, ele teve problemas com o Jeff Gordon, jurou o Jeff Gordon, até hoje não fez nada contra o Jeff Gordon até se aposentou. Mas eu vejo assim, que o Matt Truex Jr. não gosta de briga. Ele é um cara, é um good guy, como diria o Paulo Mancha lá do pessoal da NFL, assim eu falo da NASA. Vitória do Danny Hamlin. Danny Hamlin conquistou a sua vitória de número 28, sua 2ª vitória no ano. Eu quero chamar um pouco a atenção aqui do Danny Hamlin, que consegue uma vitória importante, né? Ele que nunca havia vencido em road course. Parabéns aí pela sua primeira vitória e um ano até que positivo, né? Venceu uma Daytona 500, vence uma corrida no road course. Penso que agora é só esperar aí o que vai acontecer pro Chase. Eu quero chamar a atenção mesmo, pessoal, na questão da Joe Gibbs como um todo, né? O Kyle Busch tem 4 vitórias, Kyle Edwards tem 2 vitórias, o Danny Hamlin agora tem 2 vitórias e o Matt Kenseth tem 2 vitórias. Somando os 4 juntos aí, são 10 vitórias no total. São 10 vitórias, pessoal, em 22 corridas, ou seja, eles venceram, vamos colocar um pouquinho menos, 47, 48% aí das corridas do ano. Isso mostra o tamanho da força da Joe Gibbs como um todo. Lembrando que ainda não podemos esquecer da vitória do Matt Truex Jr., que talvez aí sim seria metade do ano, né? A Joe Gibbs como um todo está muito bem, obrigado. A Toyota está mandando ver, mandando chuva aí, não está perdoando aí. Só relembrando vocês, pessoal, que a Chevrolet, por exemplo, ela tem apenas 5 vitórias no ano, são 2 do Jimmy Johnson, uma do Harvick, uma do Kurt Busch e outra do Tony Stewart. Então tá devendo um pouco aí a Chevrolet, tá bem atrás aí. A Ford só venceu com... A Ford venceu com o Keselowski, que eu dialogando, né? Eu ia falar que é só a Penske que venceu, mas não. O Kurt Busch venceu com o carro da... A Front Row Motorsports com uma vitória com o Chris Buescher, que foi em pouco. Então o campeonato aí se desenha mais ou menos que a Toyota é a grande força do ano, né? Mas, pessoal, temos o Chase pode mudar tudo, pode cair etapa por etapa os Toyota e chegar, quem sabe, lá em Homestead apenas Chevy e Ford. Tudo pode acontecer, pessoal. Então não podemos falar que a Toyota está com tudo, porque temos uma fase eliminatória aí que ela não perdoa, ela não dá chance para azar. E vamos ter que realmente esperar aí até Homestead para ver quais são os times, quais são as marcas que estarão muito fortes para fazer a última corrida lá, que é a mais importante do ano. Corrida muito boa, tivemos aí no total, falando muito para vocês, 8 bandeiras amarelas em 20 bandeiras, em 20 voltas, né, de bandeiras amarelas. A margem de vitória foi de 2.0 do Dan Head pro Joe Logano. Tivemos aí um tempo de corrida de cerca de 2 horas e meia. Tivemos aí, pessoal, o número que até que interessante, né? Que foram 9 trocas de liderança, né? Bem movimentada aí essa troca de liderança, aí, principalmente no finalzinho, que tivemos várias vezes aí, né, líderes diferentes, o Keselowski, o Kurt Busch também, o Joe Logano, o Keselowski voltando para a liderança, depois o Denny Hamlin assumindo aí nas últimas 10 voltas e não mais a perdendo. Então, parabéns aí pela NASCAR, por essa grande corrida em Watkins Glen. Eu gostei muito da corrida, né, tivemos bastante movimentações aí, tivemos também muito carro retorcido. O Aston Dino, por exemplo, sofreu um acidente bem sério mesmo na volta 85, né? O Aston Dino sofreu um acidente bem antes, na volta 54. Ele até voltou para a corrida sem a frente do carro, só com o motor aparente. Então foi uma corrida movimentada mesmo. Chamar a atenção do último acidente aí, que foi envolvido o Kevin Harvick, Danica Patrick, o David Reagan, o Chris Buescher, o Eric Mirola, o 83 Matthew De Benedetto e o 95 que estava o Mac McDowell, que fez um bom final de semana, largou muito bem, né? Até se classificou no qualify para o round 3, que é muito raro isso acontecer, né? Um piloto de equipe pequena, mas o Mike McDowell estava muito bem. Eu creio que essa 17ª posição aí para a Lavenne Family Race não foi muito interessante devido ao desempenho do carro 95, que estava ótimo no final de semana, né? Parabéns aí a Lavenne Family Racing, que fez um grande final de semana com o Mike McDowell. Falando um pouquinho do Chase, pessoal, o Chase que nós vamos destacar ele um pouquinho mais profundo aí, né, no terceiro bloco, mas o Keselowski aí e o Kyle Busch com 4 vitórias, o Kyle Edwards, Danny Hamlin, Matt Kenseth e Jimmy Johnson com 2, o Kevin Harvick, Kurt Busch, Joe Logano, Matt Truex Jr., e Tony Stewart tem 1 vitória cada um. O Ryan Newman, Chase Elliott, Austin Dillon, Jim McMurray e o Kyle Larson, esses aí são os 16 pilotos que compõem o Chase, os 16 que estão classificados caso o Chase começasse hoje. Ainda tem muita corrida para acontecer, muita coisa para acontecer. Ainda temos Bristol, temos Darlington, que é uma pista difícil, temos Michigan e temos também Richmond, que é a última corrida aí que decide os 16 pilotos classificados para o Chase. Temos também o Chris Busch na 31ª posição. Ele está 3 pontos agora, né, da 30ª posição, que realmente dá a vaga para ele ao Chase. E esse top 16 aí, principalmente o pessoal por pontos, deve mudar alguma coisa aí, né? É bom o Jay McMurray, Kyle Larson, o Trevor Bayne, o Casey Kane, o Ryan Blaine abrir o olho, porque esses aí realmente vão lutar pela vaga por pontos, né? Então aí eles vão estar muito agressivos nessas últimas corridas, assim espero. O destaque, eu já falei que é a Joe Gibbs aí com 10 vitórias em, vamos colocar, em 11 vitórias, né, contando a vitória do Matt Truex Jr. em 22 corridas. É um número realmente impressionante. A Chevrolet, por exemplo, entre só o Jimmy Johnson venceu, e nesse último Haas Racing, né, Kevin Harvick, Kurt Busch e Tony Stewart todos têm uma vitória. Só a Danica ainda não venceu naquele time da Stewart Haas. E vamos falar a verdade, nem deve vencer, né? Mas enfim, vai que ela vence e cala minha boca. Quem sabe? Torço para que isso aconteça. Uma boa oportunidade para ela vencer. Na minha opinião, é Bristol, que ela anda muito bem lá. Michigan vai tomar pau, Dayton muito difícil para ela vencer e Richmond também é uma pista complicada. Bom pessoal, esse foi o bloco da Sprint Cup, né? Os assuntos mais acalorados, estamos levando agora para o terceiro e último bloco, né? Só antes de terminar eu já peço para vocês passar o feedback dessa edição número 119, que vai ser mais ou menos o nosso guia para fazer a edição número 120 e 121, para podermos estar reformulando o nosso podcast para ficar mais dinâmico para vocês e com todas as informações bem fácil para vocês acharem e procurarem também quando quiser ouvir ou quiser compartilhar com um amigo de vocês, para vocês também fazerem discussão interna com os seus amigos aí. Então pessoal, daqui a pouco voltamos para o bloco, né, das perguntas, das notícias, dos assuntos mais importantes aí, dos assuntos que é destaque no momento aí, né, e também as nossas apostas para o final de semana de Mid Ohio, lembrando que a Sprint Cup não corre final de semana e nem a Truck Series, só a Xfinity Series lá em Mid Ohio, com participação aí do Nelson Piquet, que volta, né, para a NASCAR para fazer uma corrida aí, ele que vai correr no carro 98